falando no meu coração uma coisa tão interessante a respeito de palavra, de posicionamento profético, de falar com a confiança de que aquilo que a gente está falando é verdade, é realidade. Por mais que a gente não esteja vendo aquilo ali se tornar realidade, a gente precisa confessar, crendo que aquilo já é uma realidade, apesar da gente não estar enxergando isso. Isso é um posicionamento profético. Isso é uma palavra. Isso é, quando a gente faz isso, nós estamos verdadeiramente crendo que aquilo que Deus falou, prometeu, e que está escrito na sua palavra, é uma realidade. E sabe, tudo isso se encaixou ontem, depois de um papo que eu e Karine tivemos com um casal amigo nosso, que quis conversar com a gente resolveu, marcou uma conversa com eles ontem, a gente ficou até mais de meia-noite conversando com eles, e eles queriam compartilhar conosco algumas situações que eles têm vivido na vida ministerial, pessoal, de relacionamentos deles. Então a gente já se preparou, eles querem conversar com a gente, vão falar algumas coisas. Aí eles começaram a falar, era só coisa boa. Olha, Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo, está acontecendo isso. E eu estou vendo ali uma conversa que eu estou vendo que ela já começou no nível lá em cima. A conversa já começou no nível alto, só de testemunhos, realizações. Aí eu estou vendo que o tempo está passando e a gente não entrava no assunto que eu imaginei que a gente ia falar. Aí eu falei assim, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente eu imagino que a gente veio aqui para falar de algum assunto, né? Então, aí ele falou assim, pastor, vamos conversar, mas sabe o que, que é? Aí eles falaram uma palavra que, a frase que mudou tudo, é que a gente tem vivido o que a gente tem pregado. Eles falaram, aquilo entrou em mim como uma espada de dois gumes, assim, uau! Ou seja, apesar deles quererem tratar de assuntos que muitas vezes não eram os melhores, eram algumas coisas, na verdade a maioria era até coisa boa, mas tinham coisas que precisavam ser conversadas, eles tinham um entendimento que eles estavam vivendo plenamente aquilo que eles criam que era a palavra que Deus tinha colocado no coração e na boca deles. Assim, nós não estamos vivendo, eu e ela, uma vida onde a gente fala uma coisa para as pessoas que a gente conhece, com quem a gente se relaciona, e na verdade isso não tem sido realidade na nossa vida. Não, isso tem sido realidade nas nossas vidas. E é um casal que a gente ama, um casal abençoado, abençoador, e eu fiquei muito, muito impactado com aquilo ali, e aí eu comecei a pensar na minha vida, e eu vivi uma situação muito curiosa na minha casa, né? Na minha família, o ramo da minha família sempre foi vício, né? Toda a minha família trabalhou na Souza Cruz, eu trabalhei na Brahma, depois fui trabalhar com celular, então o ramo da minha família sempre foi vício, né? A gente sempre foi envolvido com vícios legais, né? E era curioso que, imagina, uma casa onde meus quatro avós, meu pai, meus tios, todo mundo trabalhava com cigarro. A pessoa fala assim para a gente, meu filho, não fume, não bote cigarro na sua boca. Eu achava aquilo uma hipocrisia. Falei, como é que todo mundo aqui é metido com isso? Meu pai era uma chaminé ambulante. Meu pai morreu com 43 anos, gente, só para vocês terem uma ideia, né? De câncer no pulmão, de tanto que ele fumava. Meu pai, de noite, acordava para ir no banheiro quando era criança, eu só via aquela brasinha acesa assim no quarto, é sério, ele fumava o tempo todo. Mas, no entanto, falavam o tempo inteiro que a gente não deveria fumar. E aí, um dia, eu escutei aquela frase típica, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu falei, caramba, que coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E essa é uma frase muito hipócrita, né? E aí eu comecei a entender que quando a gente pensa em Deus, quando eu olho aquela declaração que esse casal me deu ontem, que eles têm vivido o que eles pregam, o que eles falam, e eu comparei com aquela afirmação lá que eu escutei na minha família quando eu era criança, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu compreendi que nós, como filhos de Deus, como cristãos, a gente tem que tomar um posicionamento na nossa vida com relação a ela, que tem a ver com essa frase, faça o que eu digo e veja o que eu farei por você. Sabe, o que Deus fala para a gente é: confia na minha palavra, confia nas minhas promessas, confie naquilo que eu tenho dito a você, e você vai ver o que eu vou fazer para você. Deus fará um caminho para você. No momento que você tem um posicionamento de vida, onde você confia naquilo que Deus está te falando, o que Ele vai fazer é mostrar para você aquilo que você não tem nem noção que Ele tem a ideia de fazer por você. Porque muitas vezes nós colocamos no nosso coração uma ideia do que a gente acha que Deus vai fazer. Só que, na verdade, os planos dele são planos completamente diferentes dos nossos. É muito curioso como é que nós temos uma habilidade de ficar assim: olha, Deus vai pegar, vai remover essa situação, vai mover aquilo ali, e a gente vai planejando. Só que às vezes Deus fala assim: eu vou surpreender esses caras. A gente vê o exemplo quando o povo saiu lá do Egito. Quando chegou ali no mar, quem ia imaginar que o plano de Deus era abrir o mar? Vocês acham que Deus já não sabia do que ia acontecer ali? Deus já não tinha ideia que Faraó ia atrás? Ele já sabia disso, mas Deus falou assim: eu vou surpreender esses caras, para eles verem que quando eu prometo alguma coisa, eu faço acontecer. Eu faço acontecer. E aí, gente, essa palavra do faço o que eu digo, faço o que eu digo, né, e vejo o que eu vou fazer por vocês, ela é uma afirmação que fala de uma fidelidade de Deus em relação à sua palavra, às suas promessas, e quanto à nossa confiança e perseverança na fé em relação a elas. Muitas vezes a gente vê pessoas desistindo das promessas porque elas estão demorando. Elas começam a abrir mão daquilo que Deus deu como uma palavra profética sobre a vida dela, porque ela não vê aquela coisa acontecer no tempo que ela esperava que ia acontecer. Só que nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes aquele tempo de espera que a gente está tendo para que algo aconteça na nossa vida é um tempo de preparação para que a gente esteja apto para poder viver o melhor do que Deus tem para nós. E nesse tempo é um tempo onde a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que sai da nossa boca. As nossas palavras, elas têm poder. Há poder em nossas palavras. E nós temos que entender que as nossas palavras, elas têm que estar completamente alinhadas com aquilo que Deus tem falado e prometido para nós. E a gente não pode permitir que o que a gente está vivendo ou que o que a gente esteja vendo comece a mudar o linguajar que a gente está tendo em função do que está acontecendo. Amém, gente? Olha, e é curioso o seguinte, né? Como é que essa história da palavra tem um peso tão grande que Hebreus 11, 1 fala o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Olha, eu quero falar que o fato de você não ver não significa que não existe. É isso que você está falando aqui. Quando a gente crê em algo, a gente está crendo em coisas que elas existem, por mais que a gente não esteja vendo, porque às vezes aquilo que você recebeu como promessa de Deus já está sendo criado ou até mesmo já existe no mundo espiritual. Apenas a gente tem um processo para que isso se transforme ou que seja visto no mundo físico. Então, eu creio que nós precisamos, com as nossas palavras, começar a construir no mundo espiritual aquilo ali que Deus prometeu para a gente, para que aquilo comece no tempo certo, no momento certo, a estar disponível para a gente dentro do mundo natural. E isso se constrói como, gente? Através das nossas palavras. Sabe, fé não se trata de ritos, de rituais, feitos de uma maneira religiosa, emocional, sacrificial, com o objetivo de impressionar ou chamar a atenção, ou então agradar a Deus. Não é nada disso. A gente às vezes pensa que fé é: eu vou fazer uma promessa bem difícil, eu vou subir uma escadaria de costas, botar milho no joelho, que é para mostrar para Deus que eu estou me sacrificando muito para fazer com que Ele se impressione comigo e que em função disso Ele faça a minha vontade. Vou fazer alguma coisa que seja bem complexa para que todo mundo veja que eu realmente estou me sacrificando para receber. Isso não é fé. Sabe, fé na verdade é confiar em Deus, em sua palavra, nos seus ensinamentos, no seu método, nas suas promessas, na sua fidelidade, no seu poder. Olha, eu penso como é que foi importante ter fé ter confiança e acreditar no método de Deus, para que o povo de Israel acreditasse que as muralhas de Jericó iam cair através do método que Deus mandou eles fazerem. Não é verdade? Meu, tem que ter fé e tem que acreditar que o processo é esse. Eu acho engraçado que fica a ciência, a gente tentando encontrar como é que foi, não foi um processo de ondas sonoras que foram criadas a partir daquela vibração. Cara, eu não sei como é que foi, mas eu sei o seguinte, no momento que eles seguiram a direção de Deus, deu certo. Eu não quero saber como é que a coisa aconteceu. Eu não estou preocupado em entender qual foi o efeito que levou aquilo ali a acontecer. O que eu sei é que no momento em que a gente segue a direção de Deus, faça dessa maneira, a coisa acontece. A coisa acontece, é o método dele. Eu já falei isso aqui há um tempo atrás, o problema é que a gente fica querendo criar o método de Deus e não aceitar o método dele e fazer as coisas. Essa é uma realidade muito grande. Olha, Hebreus 11:5 fala o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que coisa interessante. Ele está falando o seguinte: você quer agradar a Deus, não é com seu sacrifício, não é com essas cerimônias que você vai fazer. Você agrada a Deus quando você acredita nele, que ele existe e que ele vai fazer, e você confia nele. Agora que fala, que ele diz o seguinte, nessa tradução, que ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, fé fala de quê? De relacionamento, de intimidade, de andar pertinho, de conhecer. Cara, eu quero te ouvir mais. Eu quero saber mais como é que você faz as coisas. Olha, eu acredito, mesmo que eu não estou vendo a coisa acontecer, cara, é uma relação de formação e construção, sabe de quê? De confiança. É confiança. Sabe, quando a gente mantém relacionamento com uma pessoa que se transforma para nós como se fosse um mentor, como se fosse muitas vezes um conselheiro, alguém que está nos orientando, nos formando ao longo do caminho, vocês já perceberam que a gente começa às vezes a falar o que a pessoa fala, falar até como ela fala, agir como ela age? E a palavra de Deus diz que a gente tem que virar cada vez mais o quê? A imagem e semelhança dele, que a gente cada vez mais tem que... Paulo falou, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. No momento que a gente começa a andar perto de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente começa a agir como ele, pensar como ele e falar como ele. Sabe? E aí a palavra fala o seguinte, em 1 Coríntios 6,17, porém, quem é um com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Quanto mais a gente anda perto de Deus, mais a gente vai se tornando uma unidade com Ele em espírito. E olha só, Deus é o quê? Ele é espírito. E tudo que Ele criou foi através de quê? Da sua palavra. Se eu sou um só em espírito com Deus, e eu declaro palavras em concordância com aquilo que Deus faz, o que, que sai da minha boca? Poder criador. Poder criador. Então, o ponto é, quanto mais a gente anda perto de Deus, tentando conhecer Ele, entender Ele, entender a maneira dEle fazer as coisas, e a gente começa ali a declarar palavras de acordo com aquilo que Ele faz, confessar palavras de acordo com aquilo que Ele fala, a gente começa a ver um poder poderoso se manifestar nas nossas vidas. Sabe, Hebreus 11:8 fala outra coisa que é interessante. 11:3, desculpa. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha só que interessante. Deus, ele, quando abriu a boca para dizer haja luz, ele tinha certeza que ia haver luz, por mais que a luz não existisse, porque ele sabia, ele tinha consciência do poder dele. Então quero falar para você hoje nessa noite, comece hoje a ter a coragem de abrir a sua boca e falar: circunstância, muda, cura, se manifeste agora, provisão venha sobre a minha vida, porque esse poder, a palavra diz que o mesmo Espírito, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, é o poder que hoje habita dentro de cada um de nós. Essa é uma verdade. Eu fico impressionado como eu vejo pessoas que começam a falar palavras que muitas vezes, ao invés dela falar uma palavra que vai tirar ela da situação, ela vive descrevendo a situação na qual ela está vivendo. E eu vou falar para vocês, eu tenho que me policiar às vezes disso também, porque isso é um problema que às vezes a gente, quando menos percebe, a gente, ao invés de estar combatendo a situação, a gente está descrevendo a situação para todo mundo. Só que eu vou falar uma coisa para você, isso gera fé? Sinceramente, eu chegar para você e contar meus problemas, as ladainhas da minha vida, o que tem acontecido, isso vai gerar fé no seu coração? Na verdade, o que a gente precisa não é de pena dos outros. O que a gente precisa, na verdade, é de ser incentivado dentro do poder de Deus, porque é Ele que vai mudar as situações. Nós temos que aprender a ser pessoas que usam a boca para criar vida e não para criar morte. Sabe, quando a gente tem que, na verdade, ajustar as nossas convicções e as nossas afirmações ao que a gente quer ver acontecer. Essa é a verdade. Não ao que as circunstâncias ou o medo têm nos mostrado. Às vezes a gente começa a declarar coisas da nossa vida que a gente está descrevendo aquela situação. Não, eu não quero descrever a situação. Eu vou declarar o que eu quero ver acontecer na minha vida. Sabe, eu vivi uma situação muito curiosa esse ano. A gente tinha um desafio que a gente vinha enfrentando aí ao longo dos últimos anos e que não se resolvia. Não se resolvia. Até que esse ano, alguns meses atrás, a gente tomou uma posição. Olha só, até o final do ano, essa história vai mudar, porque a gente vai fazer uma ação baseada na circunstância transformada. Você sabe o que aconteceu? A coisa se resolveu. E aí eu comecei a entender, falei assim, engraçado, né? Todas as vezes em que eu tive um problema e fiquei ali ruminando o problema, ficando, por que esse problema se resolve? O problema não se resolveu. Agora, todas as vezes em que eu tenho percebido que eu me posiciono com relação a um problema, dizendo, cara, esse problema vai ser resolvido até a data tal, eu vou me posicionar e vou começar a agir de acordo com a mudança dessa situação, a situação muda. Alguém já viveu isso aqui? Não é curioso? É interessante. Então, isso, a gente tem que tomar um cuidado, porque, na verdade, o que o inferno tenta fazer com as nossas vidas é fazer com que a gente creia que a verdade absoluta são as circunstâncias. E, na verdade, a única verdade que tem absoluta é que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Essa verdade, ela é absoluta. Porque Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele, se não existe, Ele traz existência. Se existe, Ele transforma, né? Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Olha, e eu lembro muito dessa, de uma coisa que a gente aprendeu aqui ao longo dos anos, da importância da nossa confissão de fé. Às vezes a gente tem que se lembrar daquilo que a gente é ensinado, a importância da minha confissão de fé. Eu não vou ficar mais declarando as circunstâncias, eu vou confessar o que a minha fé diz. Eu quero falar para você o seguinte, a confissão de fé, ela não nega as circunstâncias, ela, na verdade, ela cala as circunstâncias. Grava isso aqui, ó. A confissão de fé, ela não nega as circunstâncias. O que ela faz é que ela cala as circunstâncias sobre a sua vida. Quando você se posiciona com a sua confissão de fé, você fala para o inferno, meu irmão, olha só, não adianta vir com mentirinha para mim não. Estou até enxergando, mas eu sei que tudo isso aí é falso, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, eu sei do que tem de promessa sobre a minha vida e eu não vou mais aceitar isso. É por isso que a gente não tem que se deixar levar por um diagnóstico, a gente não tem que se deixar levar por um laudo, a gente não tem que se deixar levar por alguma coisa que já foi decretada sobre a nossa vida, porque Deus, Ele é poderoso para mudar cada uma dessas coisas. E olha, e se você quer ver as promessas de Deus se realizarem na sua vida, você tem que dar vida à sua fé através dessas palavras que você fala. Quando a gente declara que a gente tá o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo, ao invés da gente declarar o que a gente quer em Deus, a gente está chamando a existência algo que está errado, A gente está chamando a existência o que não tem que ser chamado a existência. A gente tem que declarar o que a gente quer da vida. Olha o que, que fala aqui, 2 Coríntios 4,13. As Escrituras Sagradas dizem, eu cri, por isso eu falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Cara, quando eu vi essa passagem hoje, eu falei assim, cara, por que, que eu falo? Porque eu creio. Eu não estou falando porque eu vi e agora eu posso falar. Já viu essa? Agora que eu estou vendo que o negócio está rolando, eu vou abrir minha boquinha e vou dizer que está tudo bem. Não, não, não, não. Eu começo a declarar que a coisa deu certo porque eu creio. Porque eu creio. Sabe? A gente fala porque a gente crê. Olha, outra coisa. Cara, quero falar uma coisa então para você aqui agora. Tem alguma coisa na sua vida que você tem crido e que você tem esperado? Então quero hoje desafiar vocês aqui agora. Quero que você estenda a sua mão aqui agora. E eu quero que vocês, numa atitude de fé, você comece a declarar agora aqui, com a sua boca, chamando à existência aquilo que você tem crido. Abre a sua boca agora, pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, Pai amado, estou aqui nesse momento em concordância com os meus irmãos que estão aqui declarando, Senhor, aquilo que eles têm confiado, aquilo que eles têm esperado, aquilo que eles têm buscado na certeza que o Senhor é poderoso para fazer, aquelas promessas que eles têm esperado no Senhor, em nome de Jesus, nós chamamos a existência agora e na certeza que o Senhor já está operando nesse momento na vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. É isso aí, gente. É isso aí. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter. Aí você fala assim, pô, pastor Jorge, mas sabe o que é? Eu tenho andado preocupado, eu tenho andado ansioso com certas situações. Isso muitas vezes não tem permitido que eu desenvolva a minha fé, que eu coloque essa coisa, que eu realmente desfrute isso na minha vida. Olha o que fala aqui em 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Olha só, Ele não está falando aqui, me entrega algumas, me entrega aquelas mais fáceis, não, fala assim, me entrega todas as suas preocupações, porque Deus, Ele cuida de vocês. A gente precisa passar a confiar mais em Deus, gente. Sabe, essa confiança plena na certeza que eu sei o seguinte, se Ele mandou eu pular, eu tenho que ter certeza que Ele tá me amparando. Eu sei que esse exemplo às vezes é meio doido, mas é isso mesmo. Essa certeza de que a gente tem um Pai que cuida da gente, que protege a gente. E a certeza que se Ele disse que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Olha, o fundamental é que a gente não permita que as palavras de derrota ou de negatividade, elas comecem a sair das nossas bocas. Sabe como é que a gente chama alguém que sabe o que é certo, sabe o que é correto, sabe que o caminho é aquele, sabe que o processo é aquele, mas não faz? Tolo. Esse cara é um tolo. E eu não quero ser tolo. Alguém aqui quer ser tolo? Não. A verdade é que, por que você confia num processo que você lê, às vezes, num livro que te ensina um passo a passo para fazer alguma coisa, você vai lá, segue aquilo tudo direitinho, na certeza que aquilo vai dar certo. Mas quando a gente fala, às vezes, o que Deus está dizendo, a gente não tem essa plena confiança. Isso é um fato. Isso é fato. Porque a gente vê muita gente fazendo isso. Deus está falando assim, não faz dessa maneira e a gente faz diferente. A gente tem que deixar de ser tolo. Sabe, por mais que a gente esteja escutando alguém falar alguma coisa para a gente, alguém que se pareça ser sábio, inteligente, alguém que seja um especialista em alguma coisa, esteja nos dando uma direção clara, se aquela ali não for a direção que Deus está dando, foge dela, corre dela. Eu gosto muito da história de um grande investidor americano, um homem bilionário, e um dia foram perguntar para ele qual era o segredo de ele sempre fazer investimentos de sucesso. E ele falou muito simples, eu nunca tomo decisão na hora quando me apresentam um projeto, nunca tomo uma decisão na hora quando me apresentam uma ideia de um negócio, eu sempre vou orar primeiro. Então é o seguinte, se na hora que eu orar, a resposta foi faça. Eu faço, por mais que todos os meus conselheiros me digam que aquilo ali é uma furada. Agora, se a resposta de oração para mim for não faça, eu não faço, por mais que todo mundo fale para mim mesmo, tu é maluco, isso aqui é ouro, entregue na sua mão, eu não faço. E eu falo assim, e eu nunca perdi dinheiro em nenhum negócio. Porque ele creu na direção do Espírito Santo sobre a vida dele. E aí, a gente vem em Provérbios 3:5 e fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. É isso, gente. É isso. Quando você recebe de Deus uma direção, começa a abrir sua boca em concordância com essa direção. Não importa o que está acontecendo, Ele vai te mostrar o caminho certo, assim, meu filho, minha filha, vai que é tua, vai nessa direção aqui que a vitória é tua, porque a bênção é tua. Olha, a voz de Deus é a voz que alimenta, direciona, confirma e recompensa a sua fé. Quem vai levar você à conquista daquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que você tem alimentado a sua fé, não é outra pessoa, é Deus. Porque Ele é que é fiel com relação à palavra dEle, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu, Ele é fiel com relação àquilo que Ele disse, que é a verdade, que é a palavra dEle, que é a direção dEle. Olha, eu quero falar, a única maneira, gente, a única maneira de você desfrutar da graça de Deus é como, gente? É através da fé. Não adianta a gente achar que a gente vai ver a graça de Deus se manifestando na nossa vida, que não seja através da fé. Por isso eu quero falar para você nessa noite, fortaleça a sua fé, creia na palavra de Deus e descanse na graça de Deus. Essa coisa de descansar na graça de Deus é uma coisa que eu sei que às vezes é muito complicada para nós que vivemos dentro de um mundo onde fala-se muito de você ser recompensado em função do que você faz. A gente vive num sistema profissional onde tudo que a gente recebe é fruto do desempenho que a gente tem, é fruto do que a gente faz, é fruto do que a gente realiza. Mas eu quero falar para você que as coisas de Deus, elas não têm nada a ver com a metodologia como qual a vida corporativa ou profissional funciona. O problema é que nós temos uma tendência a ter uma hipervalorização da vida profissional ao ponto da gente achar que as regras que foram instituídas para a vida profissional são soberanas sobre a nossa vida. A gente vê pessoas que às vezes têm uma postura de vida totalmente equivocada com o seu semelhante, sabe por quê? Porque está vivendo de acordo com aquilo que ele acredita serem as regras profissionais vigentes. Olha, eu estou impressionado com a proliferação do mal-caratismo dentro das empresas. Vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi tanta gente se transformar em mau caráter. Não, estou falando sério. Não sei, alguém tem visto isso aí, não? Gente, olha só. Hoje é muito complicado você ir dentro de uma empresa grande, fazer negócio com ela, na certeza que o contrato vai ser cumprido. Ele sempre faz o negócio na certeza que ele vai poder te dar uma volta, porque ele vai querer ganhar alguma vantagem para dizer para a chefia dele que ele poupou dinheiro porque ele te pressionou, porque ele sabe que vai ter outro cara batendo na porta na expectativa de entrar no teu lugar, que ele depois vai quebrar aquele cara também, e é um ciclo. Alguém já viveu isso dentro da vida? Hã? E é esse o processo. Mas sabe por quê? E essas pessoas acham que elas estão fazendo o bem. Elas, eu estou fazendo o melhor para a minha corporação. Só que esse cara está vivendo um grande problema que eu vejo, que é a pessoa achar que eu posso ser um cara que não vale nada dentro da empresa, sair porta fora, virei santinho. Agora eu sou pai de família, agora eu sou até diácono da igreja. E as pessoas acham que é isso. Mas na verdade, não foi para isso que a gente foi chamado. Nós fomos chamados para ser corretos em qualquer área da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, debaixo dos princípios da nossa vida, que são os princípios que vêm do reino. Eu estou falando isso, gente, porque a gente precisa alinhar o nosso discurso ao ponto de a gente ter um posicionamento muito correto. Olha, eu não estou aqui para fazer propaganda de político, não, mas eu achei muito interessante uma entrevista com a nova ministra aí do governo, quando ela foi questionada se ela ia conduzir o ministério dela de acordo com a Bíblia. Ela falou assim, olha, eu vou conduzir o meu ministério de acordo com o meu conhecimento como advogada, como gestora pública, só que tem um detalhe, como qualquer pessoa, eu vou colocar em prática os meus princípios, e os meus princípios, eles vêm da Bíblia, e eu jamais vou negar o Senhor Jesus. Mas mandou assim na lata, e eu jamais vou negar o Senhor Jesus. E eu quero falar, você pode ser um excelente profissional sem sair dos princípios bíblicos. Eu não sei por que eu falei isso não, tá? Eu acho que o senhor é para alguém. Eu estou falando sério. Não sei se foi para alguém, mas isso não estava nem no script, gente. Mas o ponto dessa história toda que eu queria terminar aqui é o seguinte. Romanos 10, 16, 17 fala o seguinte. Mas nem todos aceitaram a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, a quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Olha que interessante. Eu quero dizer para você essa noite, eu quero te chamar nessa noite. Se os músicos quiserem subir, eu quero convidar vocês nessa noite para um novo posicionamento de vida. Um posicionamento que ele vem de tal maneira que vocês creiam na mensagem, na palavra que vocês têm recebido. Porque essa passagem aqui fala que tem gente que escutou a palavra do Evangelho, recebeu as boas novas, ouviu as boas notícias, mas não fez uso daquilo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem vindo aqui na igreja, sentado aqui, seja quinta-feira, seja domingo, seja o dia que for, e você não tem colocado em prática na sua vida aquilo que você tem ouvido aqui, você está jogando fora o seu tempo, a sua vida e as oportunidades de vitória que Deus tem para você. Você está jogando fora o melhor de Deus na sua vida. Eu quero te desafiar hoje a começar um novo posicionamento de vida, onde você começa a entender o seguinte: eu creio que o que tem sido ensinado, ministrado aqui nos domingos, nas quintas-feiras, em todos os encontros dessa igreja, na escola, é verdade. E eu vou chamar essa verdade à existência dentro da minha vida. Eu vou começar agora a viver isso verdadeiramente na minha vida. E não como pessoas que simplesmente abandonaram isso. E o que vai fazer a diferença? É a pregação a respeito de Cristo. A gente fala muito sobre isso. Às vezes o pessoal, não, é só ouvir a palavra. Não, você tem que ouvir a realidade da nova criatura. Saber quem você é em Cristo. Saber quem Deus é para você. Entender que você agora é filho, é filha. Amados. E se posicionar dessa maneira. Sabe? A gente precisa entender que quando a gente tem fé, o que a gente está falando é de plantar uma semente e que a gente crê que essa semente ela vai produzir fruto na nossa vida. E quando a gente fala de fruto, eu falo de ouvir, de receber, de aceitar, de acolher, de concordar com aquilo que a palavra fala. A gente fala de reter no nosso coração aquilo que foi ensinado. A gente tem que aprender a fixar aquela palavra dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. A palavra pregada, ela tem que ser, na verdade, embutida, entranhada dentro de nós, de uma maneira que ela vire realidade dentro de nós. E eu quero falar para você hoje que em João 11:40 Jesus diz, cara, eu não lhe disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa situação foi quando Lázaro estava lá morto e que Jesus falou, tira a pedra, falaram para Jesus, Jesus, mas já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse, eu não falei para você que se você crer, você vai ver o poder glorioso de Deus. Eu não sei se o teu sonho está morto, se você acha que ele morreu, se foi um sonho, se foi um negócio, se foi um casamento, se foi um relacionamento, se foi um familiar seu que morreu, que tirou a sua alegria. Eu quero falar para você que não importa quanto tempo isso para você pode estar morto, se você crer, você vai ver a manifestação do glorioso poder de Deus na sua vida, que é capaz de ressuscitar os mortos, seja um sonho, seja um projeto. E tudo começa no momento que você começa a falar com a sua boca: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu confio, Senhor, eu confio que você é poderoso para fazer isso, eu confio na tua promessa na minha vida, eu confio no que você está dizendo. Confie no Senhor, confie na sua palavra, faça o que Ele te diz e você vai ver o que Ele vai fazer por você. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa. Quero convidar você a ficar de pé agora.